esquerda, saída Conde, via roda do plano de voo. 19-8 ao controle, 5411 é o transponder. Chamei 6224, correto, portão 3, chama tanto, chamei o funcionamento. Camarão, obrigado. Pode prosseguir na descida. Ativo, descida 2, meio peço com 1013, livre ele é 76-1970. Para 2-10, fazer 76, o gol 970. No 70, desça para 3.000 pés, 1013. Para 3.000 pés, ou 1 ou 1 ou 70. Ajuste no 090. Fiz 178, boa noite, identifique, chegada a Mari, deixa o 050. Comando 050-370. Deixa para 4, mil pés com 1013. 4013-7-2. Gol 970, visual. É de zero, chame seu Rio, 9-9-5. 8-9-5, 9-7-0, boa noite. Com 1-7-0, lista para 2000, reduz para 180 a mais, livre ele é 7-6. Seguindo o tráfego da companhia, 7 milhas e meia à frente. Nono 70. Sabe, Zé, com a pista? Afirma. Corre, 1-9-9-5, boa noite. Obrigado, bom trabalho. 1-7-2-3, desça para 2013, permanece, livre, ele é 7, foi, informe no lote. 2000, 1-9-7-3. 7-0, aguardando pista livre, padrão, altímetro, 1-3, aguardando. Agora 3-1-7-3. 0, solo 2, 1, 6, à direita, solo 2, 1, decima 1, boa noite. Direita, 2, 1, 1, voo na 7, 0. Bono 970, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Bono 970. Chame torre agora em 1-1-8-9-5, boa noite. Boa noite, 1-1-8-9-5. Salve, boa noite, 1-1-7-0. 1-1-7-0, táxi via Alfa, reportando seu táxi 3 de leve para ingresso. Alfa, pode dar a torre, 0 graus com 1-0 nós, com 10 nós. Você é um aviso constante para a cópia, apenas confirme se está ciente do fechamento da pista em Recife ao 0300. Alfa Sierra Victor, copia? Apenas confirma, decola 1-0 ou 1-7? Cliente autorizado para Recife, nível 330, via pêndulo 1-7. Decola da 1-7, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Puca, Jambo, Caju, controle em 1-1-9, decima 8, aciona 5-4-1-5 no transponder. A vista apenas confirmando após Puca, boa posição Jambo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar e após Caju. Neto Nero está já possuído. Cliente para acionamento táxi torre transfere agora em 1-1-8-9-5, confirmando com a mesma OPOB, tem um bom voo. Uno 70 Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, Uno 70. Solo 23 à direita, solo 21 decimal 1, boa noite. Direita 21, boa noite. Solo Salvador, boa noite. 76. Boa noite, 723, boa noite. Táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Pedro externo está estabilizado, 317. Ah, sei lá. Sim, número 895, boa noite. 895, boa noite. Zona 78, altimetro padrão no 0 no 3, está baixado trabalho? Afirma. Pouso ficha 10, vento 080 graus, 1 a 12 a nós, 1 a 2 nós, está 3178. Deixa eu ver pouso 3178. 7 à direita, solo 21, decimão 1, boa noite. 201, boa noite. Boa noite, Tantri. 178, boa noite, Tantri Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. Identifique, chegada a Mari, 2050 para o EDITAP, ajuste 1013. Chanemia 224, prossiga. 3, puxa só. Autorizado, reporta ataque. Boa noite. This is Europa 084, it's a number 7, it was 330. Request you may set up an ATC clearance, destination Madrid. Luna 2, Rio, reportaremos estabilizado, voo 2008. Level 370, runway takeoff, runway 10, left turn after takeoff, Puka, departure, and Caju transition after following your flight plan route. Salvador departure in 119.8 and Skok 5417. So we have information Alpha, request to Madrid, second route by level 370, runway 10. Puka departure, Caju transition, and departure frequency 119.8 is hooking 5417, Europa 084. Europa 084, respect, correct, meet number 7, report ready for the setup and pushback. Okay, we'll call you back for ready for the setup and pushback, Europa 084. Europa 084, we are ready for setup and pushback now. Europa 084, clear setup and pushback, report ready for taxi. Clear for setup and pushback, Taxi Índia, ponte para a torre 118.95, ajuste no 03, um bom voo. Obrigado, boa noite. Olá, pista no zero, vento 090 graus, com 09 nós. Decola, mas... UFA 084, taxi via Manapal at the taxiway India until hold point runway 10, hold point tower 118.95, QNH 1013. Copy, we go by India, taxiway India, holding point runway 10, on the holding point Ocasa Tower 118.95, QNH 1013, UFA 084. Decola 4 anos, chama controle 1 no 9, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, boa noite. Oi, boa noite, Puxa 6224. Puxa 6224, suba 1 no 90 na Conde. Padrão no 0 no 3, tá baixa travada? Estão no 0, vento 08, 0 graus, com 1 no 2 nós, 1 dúzia nós, gol no 8 na 8. position, Alpha 04. Europa 04, line up in the wait, 1-0-1-0. After landing traffic, line up on point, long 1-0, Europa 284. Os 4-6, libera a direita. Ataque Sul Fox, chamando 1-2-1, decimal 1, solo, boa noite. 1-1, decimal 1, boa noite, liberada direita, Fox. Boa noite, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, boa noite, 68. H call 119 and decimal 8, control departure, have good flight and good night. 119 and decimal 8, have a good night, Europa 04. So, Salvador departure, very good evening, Europa 084, time in, Salvador 370. Good evening, Europa 084, landing in the level 370, Poca departure. 370, Poca departure, Europa 084. comandante, aí o senhor tá querendo demais, né? Porque fica na área de Aracaju, você ainda tá com Salvador. Vou coordenar aqui com ele, o senhor aguarda um pouquinho só. Número 24, vista 050, pro Bloco Romeu 363. Alfredo 6224, passando 180, serviço radar encerrado, chama Aracaju 203. 7-2, boa noite. Identifique, chega da Mari, vem que eu já... Identifique, desça o 050 pro Itapê.